festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Na vossa companhia, o programa Manhãs Românticas. Hoje a festa é assim mesmo. As tuas ilhas do azul do mar, as tuas gentes, os teus sabores, festa na rua e o povo a cantar. Então, nesta terça-feira, 1º de junho, aqui estamos para levar o melhor da música portuguesa até onde quer que você se encontre. No seu automóvel, na sua casa, sei lá, ou no seu trabalho. Então, uma ótima manhã na nossa companhia. O programa Manhãs Românticas é um programa que vai para o ar das 9 até às 12. Com muita, muita música romântica, como é o título. Mas não só, também teremos o nosso convidado com as suas músicas durante 3 músicas pelo menos, e depois é a você de decidir se quer mais ou não. E também teremos o nosso poema habitual que você gosta e que você aprecia também. Então fique connosco. Em cada esquina uma festa boa, é vinho tinto, é sempre a bailar. Há sempre festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá. Oh, minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá. Oh, minha terra amada, há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Há festa em qualquer lugar. Eu vou de cá para lá, tu vens de lá para cá. Oh, minha terra amada, festa em qualquer lugar. Ai, então bem, esperemos que as festas vão chegar neste verão, depois desta calmia, desta pandemia. Espero que as festas voltem, estejam de regresso, para que nós possamos festejar e passar momentos agradáveis. Então fique connosco, nós aqui também vamos fazer a festa. Vamos lá, durante estas 3 horas, aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2, vamos levar o melhor da música portuguesa até si. Tu já não chega.

gostaram desta música de Toy, nós certamente vamos ouvi-la várias vezes aqui na antena da Rádio Arco-Íris, tu e eu, ai, ai, ai. Agora vem aí o senhor do acordeão, o Ruizinho do acordeão, poder das mulheres. Vamos lá deixar o poder às mulheres. Vamos lá, força. Sou cantor apaixonado e vivo na solidão. Passo em caminhos desse nosso Portugal. Para mim está normal prontar com acordeão. E neste dia eu transmito alegria. Para homem e para mulher uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso arreal. Ninguém vai lutar mal à volta do pega-pega. Ai, pega-pega-pega. Pede a benção ao rezar a Santa Missa. O Senhor Padre exclamou: meninas, tendo cuidado, mas logo no bailarico. O pega-pega é um perigo, é um conselho que vos dou. E neste dia eu transmito alegria. Para homem e para mulher uma dança não se nega. É desta forma que é o nosso arreal. Ninguém vai levar a mão à volta do pega-pega. Ai, pega-pega-pega. Ai, ai, alegria, meu povo, com esta música portuguesa aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2, programa Manhãs Românticas. Então é por isso que vai mesmo o Love, Maldito Love, de José Malhoa. Acordei junto a mim, tu és a minha dama. Prometo que a tua pele hoje será o meu pijama. Em cada madrugada, meu peito almofada. Lugar exclusivo marcado na minha cama. Tu fazes amor demais. Tu sempre quero mais. Tu no meu quarto do hotel. Tu minha boca e apaga o meu fogo. Tens o teu lugar, eu sei que vais ficar abraçada a mim, juntos vamos acordar. Tu fazes amor demais, tu, e sempre quero mais. Tu, no meu quarto de hotel, tu, tu, mulher sabor a mel. Maldito é, foi no outro desse jeito que eu sei. Maldito é, mais um pouco deixa-te louca também. Maldito é, foi no louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é, diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito é, maldito, só me faz pensar em ti. Ai, o maldito love. Deixa-te louca também. Maldito é, foi no louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é, diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito é, foi no louco desse jeito que eu sei. Maldito é, mais um pouco, deixa-te louca também. Maldito é, foi no louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é, diz que és minha e não serás de mais ninguém. Maldito love. Ai, maldito love. Continuamos com o ritmo nesta primeira meia hora do programa Manhãs Românticas, Alma Nova Fofoqueira. Vamos lá então fofocar. Conheço uma fofoqueira que gosta de inventar, e quanto à sua maneira, tudo que ouviu falar. Nunca fala pela frente e passa a vir a pescar. Diz mal de toda a gente, mas não deixe de cumprimentar. Fofoqueira, fofoqueira, tu vês o que não vês nada, só contas o que te agrada. Ai, as fofoqueiras, vocês não são fofocas, pai, não? Não, certamente. Fofoqueira, a tua língua afiada é pior que uma facada. Fofoqueira. Fofoqueira que gosta de confusão, ela vai atirar a pedra, a seguir esconde a mão. Nunca fala pela frente e passa a vida a cuscar. Diz mal de toda a gente, mas não deixa de cumprimentar. Fofoqueira, nada, só contas o que te agrada. Fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira, a tua língua afiada é pior que uma facada. Fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira, tu vês o que não vês nada, só contas o que te agrada. Fofoqueira, fofoqueira, fofoqueira, a tua língua afiada é pior que uma facada. Fofoqueira. Ai, a fofoqueira, ela tem língua afiada, hein? É pior que uma facada. Ai, a fofoca é assim às vezes, hã? A tua língua afiada é pior que uma facada. Fofoqueira. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha. Nós aqui não estamos a fofocar, mas sim só dizemos que ela é uma gordinha, tem que ser mesmo uma gordinha. Banda Luz a quem o diz. É uma gordinha. Gordinha cheirosa, conquistou meu coração, me deixou alucinado, morrendo de paixão. Mulher magra gostosa, é a razão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão, vai ter que ser uma gordinha. Sou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão. Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia. Hoje eu não amo, não vai ter que ser uma gordinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Estou doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Ai, ai, ai, é uma gordinha. E havia um ditado que dizia assim, os nossos antigos: a gordura é formosura. Agora vem a irmã José. Que se lixe isso tudo. Cada um é como é. Irmã José, que se lixe tudo. Eu sempre que me adoro, que longe de mim só chora e o vazio desespera. Mas quando te largo da mão, inventas substituição, até tenho que te espera. Não me acho maior, penso até que neste amor não há nada que não seja positivo. Pelo teu comportamento já percebi e lamento, não vou poder ter nunca os teus motivos. Eu não deixo de te amar, há sempre um amor de tardar. Ambos temos a ganhar, nesse amor de pé fixo.

Aqui estamos novamente depois dos nossos compromissos comerciais. Música para si, música para todos os gostos, aqui no programa Manhãs Românticas. E agora vamos ouvir Miguel Moura no All Together Now, um programa que é difundido todos os domingos à noite na TVI, onde há grandes vozes da música portuguesa e onde ele também está classificado para as finais ou meias finais, já não sei. Tenho a certeza, e Miguel Moura cantou assim. Ouçam. Ai, ai meu Deus! Ai! Aí está o meu homem. Ah, Alexandre! É o Miguel! Eles têm que se acalmar para ele se acalmar também. Ainda fica a mãe nervosa. Desculpa. Enervámos-te. Posso? Calma. Olá a todos. Mais uma vez. Olá. Como sabem, sou o Miguel Moura. Tive as segundas oportunidades há pouco, né? Infelizmente tive essa sorte e vim para tentar conquistar o meu voto que falta. Pá, a mim, eu estou muito emocionada. Oh pá, se isso não vai aos 100, parte-vos os dentes que vos sobram na boca. Força, filho, desde muito acompanho. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas, eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. E nós dois nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Que lindo, pai. Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto. Nessa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Nessa noite em que cedo despiste de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo. Epá, isto é lindo. Para quem se quer tanto. Não ponho batom, porque tenho dom de saber que é hoje que me vais beijar. Ponho-me bonita, mas sem muita fita. Ouvi que se foge de quem quer brilhar. Só levo um sorriso, vou fazer-me ao piso, causar prejuízo no teu coração. Olho de relance, mas sem muita chance, não quero um romance. romance entre a multidão. Ai, se for verdade, mesmo que haja perigo. Ai, se for verdade, anda a perder-te comigo. Ai, se for verdade, mesmo que haja perigo. Ver-te comigo, eu assumo o fogo. Gosto deste jogo, de um ter que não tem, de um ter controverso, ar irreverente. Finge-me indiferente, não conto a ninguém que és o meu avesso. Com subtileza e muita certeza, roubo a firmeza do teu olhar sério. Mais tarde ou mais cedo, cais no meu enredo. Nosso segredo aumenta o mistério. Vai, se for verdade, mesmo que haja perigo. Vai, se for verdade, anda a perder-te comigo. Vai, se for verdade, mesmo que haja perigo. É sempre assim, fico até o fim. Neste vai, não vai, que já virou moda. Como nunca é desta, perco a fé que resta. A esperança cai, a cabeça roda. Farta deste esquema, vivo num dilema. Ou saio de cena, ou escolho ficar. Se eu puser batom, um de qualquer tom. Esquece lá o dom, só vim para dançar. Vai, se for verdade, mesmo que haja perigo. Vai, se for verdade, anda a perder-te comigo. Vai, se for verdade, mesmo que haja perigo. Estamos com o fado Batucada, assim, da Teresa Ladeiro. Batom é o título deste, podemos dizer que é um fado diferente. A evolução do fado também é isto. Anda a perder-te comigo. Pois é, continuamos com a voz de Marisa, também uma grande voz do fado, uma das maiores, assim se pode dizer, atual. E Marisa vai-nos interpretar a música Mãe. Domingo foi a festa das mães. Muitos de vocês não puderam telefonar para o programa de Telefone Toca, porque o telefone, houve tantos telefonemas que o standard, o telefone, não conseguiu dar mãos aos telefonemas, portanto não houve telefonemas praticamente, mas nós hoje estamos aqui também para festejar este dia com Marisa Mãe. Mãe, descobri que o tempo para. O mundo não separa o meu coração do teu. Eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para

Esta canção que eu fiz estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Nós então também agradecemos a ti, Nino Vaz, por interpretar esta linda, linda música. Então, Nino Vaz com o seu filho. Agora vamos viajar até o Brasil. Ele chama-se Daniel, ele também tem uma voz extraordinária, um grande romântico também. Então vamos lá ouvir Daniel com o tema Amei Só Uma Vez. Quanto tempo, hein? Você não mudou nada, continua linda. Oi, que surpresa, hein? Você faz tanta falta aqui na minha vida. Eu quase larguei de mim por causa da gente. E quando se ama assim é pra sempre. Amei uma vez. Achei ninguém pra me fazer tão bem. Amei uma vez só. Você, você, só você. Eu nunca mais amei ninguém como amei você. Como um vendaval, me revirou por dentro, refez o meu destino. Você, tão especial, é minha princesa, eu sou seu menino. Eu quase larguei de mim por causa da gente. E quando se ama assim, achei ninguém pra me fazer tão bem. Amei uma vez só. Você, você, só você. Eu nunca mais amei ninguém como amei você. Quero que saibas que te quero, que leias nos meus olhos a verdade. Não quero que penses que te quero, mas se tu não vens, morro de saudade. Não quero que voltes, tenho medo de ouvir a tua voz com carinho. Não quero que descubras meu segredo. Não quero ver-te mais no

sou feliz contigo do meu lado. Não vou me arrepender, não quero mais partir. Eu não te vou deixar sozinho sem ninguém. Serei feliz contigo, meu amor, te dei. Serei feliz contigo, de ti sempre gostei. Serei feliz contigo, meu amor, te dei. Serei feliz contigo, de ti sempre gostei. La radio, appelle le 02 38 43 48 00. Cantores mais queridos por toda a população portuguesa e por todos os imigrantes, penso eu, Tony Carreira, mas ele brevemente, ou seja, no mês de janeiro, ele vai estar aqui no Zenith em Orléans, e Rádio Arco-Íris vai ter uma parceria com ele, portanto, brevemente vão ter mais informações, mas certamente vamos ter bilhetes à venda aqui na Rádio Arco-Íris para você poder ir a ver este grande artista que é Tony Carreira, então no Zenith de Orleans para o mês de janeiro. mas terão mais informações ao longo destes meses. Agora vamos ficar com outra grande voz, outro grande artista, Emmanuel. Eu gosto de tudo o que é teu. Então espero que vocês também estejam a gostar desta música que nós estamos a passar aqui neste 1 de junho. Nesta terça-feira, 1 de junho. Um muito bom dia e uma ótima manhã para si. Está na nossa companhia. Eu sou o que sou, mas o meu coração, por amor a ti eu vou. Sim, sim, sim, a resposta é sim. Se o meu coração a ti ama, sim, sim, sim, a resposta é sim. Se eu te quero na minha cama, ai, é amor, eu quero dar-te cada beijo. Agora vamos viver um momento de emoção na voz de Roberto Carlos. Tudo para quando a gente faz o quê? Amor. Vamos lá. Tudo é muito mais bonito nessa hora. Entre os beijos que trocamos, pouco a pouco nós deixamos nossas roupas espalhadas pelo chão. Que em nosso quarto já não cabe mais. Pelas frestas da janela se derrama pela rua e provoca inexplicáveis emoções. Tudo para quando a gente faz amor. Tudo para

Canadienne Orléans. Daniel, melodia da saudade. Esta melodia da saudade tem umas palavras sem igual. Vamos continuar com João Vitor Mafra. Quem sou eu? Música diferente na Rádio Arco-Íris no 96.2, todas as terças, das 9 às 12. Fique connosco. Hora de ser quem realmente eu sou. Onde não vale fama, pena, nada que o dinheiro consiga comprar. Apenas os valores que aprendi com os meus pais. Amar e ser amado, isso e nada mais. É tudo que eu mais quero é. Sou tudo que eu quero nessa vida, ser apenas quem eu sou. De ser quem realmente eu sou. Onde não vale fama, grana, nada que o dinheiro consiga comprar. Apenas os valores que aprendi com os meus pais. Amar e ser amado, isso e nada mais. É tudo que eu mais quero é. Sim, viajamos mais uma vez até o Brasil. Agora continuamos bem em Portugal com uma voz inconfundível. Ela está sempre nos nossos corações. Ela diz que cheira a Lisboa com este sol. Até cheira mesmo. Vamos lá. Amália Rodrigues. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira. E o primeiro elétrico da rua faz como com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas, cheira a iscas com alas e a vinho. Um creu vermelho furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem. A fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura quando é verão. Nos lábios tem cheiro de um sorriso. Manjerico tem cheiro de cantiga. E os rapazes perdem o juízo quando C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Sempre fiz a cama onde deitei, mas já sabias que era frágil. Apontaste logo ao meu peito, sem olhar para mim. Nada fiz, eu nada mudei. Deixei quebrar o que era frágil e os pedaços eu juntei sem olhar para mim. frágil, todos nós somos um bocadinho frágeis, e era Áurea que nos interpretou este lindo tema com esta voz extraordinária. Agora quem vem aí é o grande Bandaluz, o grande Paulo Ribeiro com o grupo Bandaluza. Vamos lá com o tema Imigrante, vamos lá. Ai que saudades. Longe da terra distante, longe do seu pessoal, vai lembrando ao imigrante a sua terra natal. Na sua grande ansiedade, não é triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora a saudade assim. Também estivemos aqui a recordar o tema Imigrante, aqui interpretado por Bandaluza. De Bandaluza vamos para Luís Gomes, Não Te Vás Embora. Espero que você também não vá embora, que você fique connosco até às 12 horas, pois ainda temos muita música para lhes oferecer. Fique connosco. fazes mal, mas és a minha necessidade. E eu sem ti não sei voar. E aqui estou a rir para não chorar, porque me deixas um vazio. De Luís Gomes, aqui com a participação de Renato Nené, Não Te Vás Embora. Agora vamos recordar José Cida com Verdes Trigais em Flor. Eles já estão a começar a flor, a espiga já está a começar a crescer, hein? Com este sol ela ainda vai crescer mais depressa. Então, para si que gosta de José Cida, e sei que são numerosos, aqui vai Verdes Trigais em Flor. Estas folhadas pelo esta música fez-nos viajar, viajar pelos campos, campos de... os trigais em flor, pelos campos de milho, de trigo, etc, etc. Portanto, continuamos também a viajar e agora com o amor, do lado do amor. É melhor viajar com o amor, não é? É isso mesmo. Então tudo isto é paixão. No meio do silêncio encontro-me perdido. O fumo da tristeza não me deixa ver. Oculta-me o sentido, oculta-me o sentido. Pensamento confuso, vazio de soluções. Um horizonte turvo que atiça o sofrer das minhas ilusões, das minhas emoções. Gritos que congelei, empurro a minha dor com amargo sabor. Sinto que não sei, sinto que não sei sair deste inferno, efêmero prazer. Um sofrimento eterno no peito a bater. Mas sei que vou vencer, sei que vou vencer. Você também está do lado do amor? Espero que sim. Vamos lá. Nós estamos. Zezé Di Camargo e Luciano. Não dá para pensar. Por vezes não é preciso pensar muito. Solidão machucar. 12:04 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, manhãs românticas consigo. Santo, santo, santo, santo é o nome do Senhor, mil vezes santo, louvado seja o Senhor. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Por mais que eu diga, por mais que eu fale, por mais que eu ore, por mais que eu profetize, tudo isso, Senhor, eu só posso imaginar, porque o Senhor é grande, o Senhor é maior, o Senhor é grandioso. Oh, Senhor, louvado seja o Senhor, ó Pai. Eu espero um dia estar de joelhos na presença do Senhor, meu Pai. Eu espero um dia estar na presença do Senhor, meu Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Só posso imaginar. Música de Eduardo Costa, Eu Só Posso Imaginar, em homenagem a todas as vítimas pelo Covid-19. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face junto a você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Contigo que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos meus pés e te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu já sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar, Jesus. Eu só posso imaginar. Obrigado, Senhor, por poder levar um pouco mais de alegria à vida das pessoas. Que o Senhor possa abençoar a vida de milhões de pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia, Senhor. Que o Senhor possa dar saúde às pessoas, Senhor. Abençoe as famílias que estão passando por dificuldades nesse momento, Senhor. Por mais que nós possamos dizer aqui, nós somos dependentes do Senhor, Pai. Não nos deixe, Senhor. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor.

E aqui estamos com o nosso convidado de hoje, com as suas músicas, Marante e o grupo Diapasão. E vamos lá mesmo ao fundo da mala buscar músicas de Marante. E você pode telefonar para lhe dizer se não quer mais, pode telefonar para lhe dizer não quer mais ouvir Marante. E nós voltamos a músicas diferentes. E à noite ao olhar eu vejo tua boca acender um beijo. Te amo cada vez mais. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar. Grande, oh minha mulher, e viver a vida amar. Vou te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco. Fomos lá mesmo ao fundo da mala buscar esta minha mulher, aqui interpretado por Marante, Sons de Cristal na altura, Diapasão. Continuamos com o primeiro amor. Não, não é o primeiro amor, é um grande, grande amor. A despedida na hora da perdida, o coração padece. Jamais a gente esquece dessa dor. Tentamos esconder em vão olhar a lágrima que insiste em deslizar. Pois quando o amor existe, partir é bem mais triste

você. Com grande amor eu vou ter. Que coisa linda, como esquecer o passado. Vou ter alguém a meu lado, feliz para sempre viver. Marante Diapasão aqui na nossa companhia. Esta manhã são os nossos convidados de hoje. E agora vamos, como vem sendo habitual ao longo destes programas de manhãs românticas, agora vamos ouvir o nosso poema para si. Ouça. Assim, delicado, a passos de piano, que te sonhei chegando em minha noite. Também lá, os pássaros são meus pares de orquestra e tocaremos uma sonata de belezas. As horas choram na janela onde te vejo aproximares de mim com tua roupa de inventos e me chamar para dentro de teus parques, para dentro, para poder calar-te o meu silêncio. Hei de esperar-te sempre. A nossa história escreverá o círculo do eterno, quando o infinito é só um passo à frente e o impossível um pensamento vago. Podes chorar em mim, a tua dor é minha. Ao te avistar longínquo e não te saber quando, terei de desprender o céu e toda a planetária, e assim caias com teus choros em meus prantos. Tenho tanto a dizer-te, tanto, que nem sei por onde começar. Se pelo fim do mundo ou pelas frases prontas, o que sequer os dicionários saberiam dizer, com a clarividência de um segredo. Este poema é do autor, de um autor brasileiro, Denis Hamel, e ele é um grande escritor e também faz letra para músicas. Lindo poema. Continuamos com, pois vocês pedem mais, nós vamos continuar então com o grupo Diapasão. E agora vem a Bela Portuguesa, não podia deixar de ser. Estrangeiro, sempre um forasteiro, com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que nunca esquecerá. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. A mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. E é certamente de ter que esperar o amor.

boate falada, lugar de má fama. Com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nessa noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava de minha mulher. Ela se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nessa noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Ela decidiu abandonar o papel de esposa para viver. C'est du soleil toute la journée. Me disseram que ela agora anda com outro, num carro preto pela cidade a rodar. No mesmo carro os dois passaram a noite, bebendo juntos, parando de bar em bar. Meu Deus do céu, diga que isto é mentira. Se for verdade, quero saber por que razão é que ele entrou naquele maldito carro, junta com ele, ferindo o meu coração. Carro preto, diz-me lá por que razão feriste meu coração. Essa tua cor maldita, ao ver-te a minha alma grita, és tu quem me vais matar. Ai, o famoso carro preto de Jorge Ferreira. Era assim o grupo Diapasão. Antigamente, ele, nos anos 70, 80, eles cantavam todos os êxitos dos outros artistas, como este do carro preto. Por que razão é que ele entrou naquele maldito carro, junta com ele, ferindo o meu coração. Carro preto, diz lá por que razão feriste meu coração. Ai, o grupo Diapasão, imenso sucesso aqui, está fazendo as músicas deles. Continuamos com Caminhoneiro. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre a madrugada, e meu amor aumenta mais. O que eu penso nela no caminho, imagino o seu carinho, tudo bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, e borrado dou um jeito de espantar a solidão. ando mais veloz e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei. Está disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-choque um coração e o nome dela. Já rodei o meu país inteiro como um bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem o para-brisa e bate igual meu coração. Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. É no acostamento dos seus braços que eu desligo meu cansaço e me abasteço desse mel. Eu sei. Está disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei. Ai, como é bom estar aqui na vossa companhia para divulgar a música portuguesa. Vocês são numerosos, aqueles que estão aí desse lado, como sempre. O telefone não parou de tocar. São extremamente simpáticos, como sempre. Então nós estamos aqui para, também para lhes oferecer o melhor de nós. Aqui estamos. Continuamos com Diapasão. C'est un grand... Diapasão, ele vem aí com esta música que tem por título... É isso mesmo, na hora da raiva. Na hora da raiva eu rasguei meu verbo e falei de tudo aquilo que sentia e o que eu não queria eu falei também. Levantei da cama e deixei a roupa. Não me conhecia, estava quase louco. Fui até à porta e antes de sair voltei com pretextos de me despedir. Na hora da raiva não pensei em nada, perdi a cabeça e descontrolado peguei as coisas, gritei, vou-me embora. Te disse umas tantas só para te agredir, mas você me pegou com aquele seu jeito, me puxou com força, me apertou no peito. E como acontece quando a gente ama, esqueci da raiva e acabei na cama. Você faz pra mim o que eu quiser, não importa o que é, eu quero apenas seu amor. Não importa o jeito que eu vivo, você é isso ou é aquilo, só sei que é minha mulher. Deixei a roupa, não me conhecia, estava quase louco. Fui até à porta e antes de sair voltei com pretextos de me despedir. Na hora da raiva não benzina da perdi a cabeça e descontrolado. Peguei minhas coisas, gritei, fui-me embora. Te disse umas tantas só para te agredir. Mas você me pegou com aquele seu jeito, me puxou com força, me apertou no peito. E como acontece quando a gente ama, esqueci da raiva e acabei na cama. Você faz pra mim o que eu quiser, não importa o que vier, eu quero apenas seu amor. Não importa o jeito que eu vivo, ou se é isso ou é aquilo, só sei que é minha mulher. Eu e tu nos conhecemos. E foi por muito tempo que sonhei com esse amor. Tu, quando me olhavas, eu ficava sem saber o que dizias. E eu tentava compreender. Eu que julgava ter aquele amor que sempre quis e pensava existir. Mas tudo isso não passou de uma mentira. Tu que todo o tempo esqueceste que eu gostava, e os meus sentimentos, aqueles sentimentos que tu sempre maltrataste, sem nunca teres uma palavra, um carinho, um pouco de amor. Tu que és uma mulher sem coração, e dentro de ti, talvez nunca existisse uma paixão. E só por isso, e só por isso nunca mais serás feliz. Eu que tudo fiz e dei para ser feliz. Ai, ficaríamos aqui a ouvir o grupo Diapasão horas e horas e horas. Eles têm música de... Podíamos ficar a ouvir todo dia Diapasão. Portanto, eu tenho apenas a dizer que fui muito feliz aqui consigo, que está aí desse lado. Então, continua a ser feliz, você também. E marcamos encontro até à semana próxima. E vamos ficar com a LDP Internacional. Bom dia para si. Ligue-se à sua rádio. Bom dia. Antena 1.